Nosso tema de hoje é desequilíbrio emocional. Interessante, a gente não vai falar de equilíbrio, a gente vai falar de desequilíbrio, né? Para a gente poder perceber o que nos tira o nosso equilíbrio, o que nos causa. Desequilíbrio seria a gente dizer descontrole emocional. Se nós não temos o controle sobre as nossas emoções, quem tem? Onde está o nosso controle? Se não pertence a nós. Significa abrir mão da nossa vida. Se nós não estamos controlando, nós não estamos conduzindo. Isso seja por fatores externos ou fatores internos. Então é importante a gente perceber o que nos causa desequilíbrio. E dentro desse processo, é um processo auto-obsessivo, porque nós vamos, através de emoções negativas, nós vamos fazendo com que esse descontrole ele seja cada vez maior, porque nós vamos nos alimentando de fatores negativos que vão nos desequilibrando, vão nos deixando à mercê de influências de todo tipo. Precisamos então parar de alimentar essas emoções negativas. Quais são as emoções negativas? A gente pode enumerar várias, mas quatro delas, principalmente, a gente poderia dizer que são pilares desse desequilíbrio. A mágoa, o medo, a raiva e a culpa. Se a gente for ver, os quatro que foram citados, a gente tem. A gente cultiva eles, a gente demonstra eles várias vezes, dentro de um dia, dentro de uma semana, enfim, de acordo com os estímulos que a gente tem, a gente apresenta eles. Às vezes a gente acha que a gente está bem, mas a gente não está sendo testado. Não está acontecendo nada que venha a trazer à tona esses sentimentos, essas emoções que são negativas. Às vezes a gente é bastante testado, principalmente dentro de casa. Então, às vezes, uma palavra colocada já levanta um sentimento desses e a gente já explode. É interessante para a gente poder perceber o que tem dentro, né? Como eu disse, às vezes a gente acha que não tem, mas está ali bem guardado. A mágoa, o primeiro desses citados, significa uma decepção com as pessoas. Eu me decepciono com alguém pelo que alguém falou, pelo que alguém fez, e aquilo me magoa. Eu me decepciono. A gente tem que trazer a questão sempre para nós, não pelo que o outro faz. O outro faz, mas é a minha interpretação do que ele faz que vai gerar esse sentimento negativo, esse desequilíbrio. Então é uma decepção pelo que aquilo que as pessoas fazem. O medo ele pode ser descrito como fobia, como traumas, muitos deles que são gerados de uma forma até inconsciente, a gente não percebe. Desde que a gente nasce, a gente está recebendo informações e está respondendo a elas. Algumas normais, mas a gente reage de forma muito negativa com acontecimentos ao nosso redor. A gente reage de forma negativa e aquilo fica guardado. E quando aquilo é muito forte dentro de nós, aquilo se torna um trauma. E cada vez que a gente se relaciona com um evento semelhante àquele, aquele mesmo sentimento vem à tona e nos paralisa. A raiva, um dos mais comuns, um dos mais fortes, é uma não aceitação daquilo que eu julgo que é injusto. Alguém fala ou faz alguma coisa, eu não concordo, aquilo gera em mim um sentimento muito forte de contrariedade. E normalmente essa contrariedade ela é expressa por atos de violência, sejam verbais, sejam mentais e sejam através de atitudes. A gente acha às vezes que a violência é só através da atitude. Não, a violência pode ser mental também. Então, aquilo gera em mim um sentimento profundo de negatividade por não aceitar aquilo que o outro fez. De novo, sou eu que estou manifestando isso, independente se aquilo que foi feito é certo ou é errado. A gente não está questionando o que os outros fazem. A gente está questionando como a gente se manifesta. Dentro dessa contrariedade, a gente responde através de repetições daquilo que a gente aprendeu a fazer, daquilo que a gente aprendeu observando ou fazendo. É sempre um processo idêntico. Então a gente tem que perceber isso para interromper esse processo. Porque aquilo, a raiva gera em nós como uma usina de força muito grande, direcionada muitas vezes para fora, mas ela é gerada dentro de nós. Se aonde a gente está emanando ela, ela vai chegar, se ela vai atingir a pessoa de quem eu manifestei essa raiva, não sei. Vai depender também da outra. Mas a geração é minha. Aquele problema, aquilo que eu estou criando, está aqui dentro guardado. Por isso que é muito importante. E a culpa? A culpa é a emoção da crítica. A emoção da exigência. Então, muitas vezes, nós fazemos alguma coisa errada ou falamos alguma coisa errada, que são os dois pontos principais, né? Falar e fazer. E nós nos sentimos culpados. E a culpa nos faz, muitas vezes, descer na nossa frequência. Nós nos deprimimos e, dependendo da intensidade com que a gente continua alimentando isso, ela pode gerar uma severa depressão, nos levando a uma doença física. Então, muito cuidado. 4 fatores de desequilíbrio emocional que foram vistos e que todos nós, de alguma forma, nós manifestamos. Mas toda emoção negativa, ela tem um polo positivo. Porque senão, parece que não tem jeito. A gente não vai conseguir simplesmente deixar de sentir essas emoções. Fazem parte do nosso contexto. A gente não vai deixar. Mas a gente tem que usar isso de uma forma que a gente consiga trazer algo de positivo. Então, ao invés de simplesmente jogar para fora, a gente tem que olhar isso e distorcer. A mágoa, que é a primeira delas. Então, a gente vai perceber que as pessoas que nos magoam, ou que a gente assim interpreta, às vezes são pessoas que não nos fazem bem o convívio com elas. Algumas pessoas a gente pode evitar isso. Tem pessoas de quem eu gosto, mas o relacionamento não é saudável. Eu tenho que observar isso e minimizar essas interações que eu tenho com ela. Ou talvez eliminar a interação como um todo. A gente pode, às vezes, tem lugares que não me fazem bem. Então, eu tenho que perceber isso, mesmo gostando. O medo, ele, lá no início, ele está muito ligado ao nosso instinto de preservação. Se nós não tivéssemos o medo, a gente não preservaria a nossa vida. Estamos encarnados por algum motivo, por um aprendizado, e precisamos manter a vida física ativa. Não podemos nos arriscar com bobagens, não é? Então, o medo, nesse sentido, ele tem que ser no sentido de preservar. A gente tem que observar o cuidado de não fazer com que isso tenha uma proporção maior do que deve. Começar a ter medo de qualquer coisa e de coisas que são, a certo ponto, até insignificantes. Mas quanto mais a gente alimenta, mais cresce. A culpa, estabelecer limites entre o que os outros fazem e o que é meu. Porque o que os outros fazem é de responsabilidade dos outros. O externo, ele não pode me descontrolar, ele não pode me afetar tanto. Eu tenho que saber que o que é importante é aquilo que está gerado dentro de mim. É a interpretação que eu tenho dessas coisas todas que são feitas. E aprender a deixar cada coisa no seu lugar. Eu tenho que saber quem eu sou. E não simplesmente reagir ao que o outro faz ou ao que o outro é. A culpa, A culpa, ela deve nos trazer a responsabilidade pelo que a gente faz, não o vitimismo, porque de nada adianta a gente se sentir um fracassado, alguém que não tem capacidade para coisa nenhuma, e não fazer nada de positivo para modificar isso. Então, trazer responsabilidade e postura ativa para resolver a questão. Muitas vezes fazemos alguma coisa, nos sentimos culpados, mas temos que perceber o que, que a gente pode fazer para reverter aquele mal ou aquele erro que foi feito. É através de uma atitude positiva que a gente vai equilibrar, a gente vai contrabalançar o negativo que foi feito. Simplesmente se sentir culpado não resolve nada. Esse é um processo que requer um autoconhecimento. Sempre é falado na questão do autoconhecimento, porque das coisas que eu citei, a gente faz elas de uma forma natural. A gente sempre foi assim, a gente reage naturalmente e emanando e alimentando essas emoções negativas. A gente precisa olhar e perceber que aquilo ali não está fazendo bem, aquilo ali está causando o desequilíbrio, o descontrole, e a gente tem que reajustar isso. Mas sem se conhecer, não tem como. Então, autoconhecimento, autoestima e amor próprio. A gente coloca muita expectativa fora da gente, muita responsabilidade com o que está acontecendo comigo, eu coloco fora de mim. Isso é só uma forma de ir empurrando as questões que devem ser resolvidas. A responsabilidade da minha vida cabe a mim. Eu tenho auxílio dos dois lados, positivo e negativo. Depende de qual deles eu quero me servir. Se eu quero o auxílio negativo, é só eu continuar manifestando essas negatividades. Eu vou me contactar com semelhantes a mim. Se eu quero modificar, eu tenho que ter primeiramente a vontade, o desejo, e através dessa vontade, desse desejo, eu vou buscar formas de realizar. Eu vou ter assistência espiritual positiva. Então, de novo, a decisão é minha, para fazer com que esse descontrole, esse desequilíbrio venha a cada vez ser menor. Cada vez eu tenha mais controle sobre a minha vida.